A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Lembram-se dos bailaricos lá em casa? Som de 17 dialogue. Se não interessa estar aqui o computador a falar, valha-me Deus. Estava a perguntar se lembravam dos bailaricos que todos nós costumávamos fazer lá em casa. Certeza que numa ou noutra ocasião dessas se dançou esta música da Corona, Baby Baby, que foi um sucesso estrepitoso só por causa da frase Why can't we just stay together? Toda a gente cantava isto, onde quer que fosse. Depois fazemos uma viagenzinha mais nostálgica aos anos 80, mais precisamente ao ano de 81, para ouvirmos e recordarmos os britânicos Fishers e So Long, é mesmo há very, very long, há muito tempo mesmo. E no final aqui fica a Jukebox Love, com outra música que se vai lembrar eternamente, assim como John Lennon, a outro ex-Beatle, e recordamos Woman. Prontos para a viagem? Here we go! Baby, baby, why can't we just stay together? Yeah, yeah, yeah. Baby, baby, why can't we just stay forever? Yeah, yeah, yeah. We'll be right back.

Ficou o ex-Beatle John Lennon com Woman, o ex-Beatle que foi assassinado em novembro de 1980, uma grande perda para a música. Pelo meio ficou o Fisher's E, So Long e, lá no começo, a música de carrinhos de choque, a música que nos faz lembrar sempre a Feira Popular, as festas ao ar livre, o looping na montanha-russa, os aviõezinhos da Feira de Março, enfim, tudo o que é divertido e alegre. Corona, Baby Baby. Ah, e o programa Dance Power. Lembram-se do programa Dance Power de David Disco, que passava em muitas emissoras locais por esse país fora quando esta música saiu? As memórias que nós trazemos aqui, não só memórias musicais, mas, enfim, de tudo o que aconteceu nos anos 70, 80, 90, porque as músicas nos fazem sempre lembrar alguma coisa. Jukebox, aqui na sua rádio antenaweb.info. É clicar, sintonizar-se e guardar os programinhas para a posteridade. Hein? Siga a sugestão, não perca uma. Jukebox.